Estamos começando mais um. NHS, o podcast que na hora sai. Bem-vindos ao NHS, o podcast que na hora sai. Eu sou Sidney Alencar, hoje está aqui com a gente para conversar sobre teorias conspiratórias. Está aqui com a gente Chico Clayton. Olá, galera. O homem foi à lua? O homem não foi à lua? Alguém foi à lua? Ninguém foi à lua? Eu não sei, mas eu sei que o Pink Floyd tem um disco sensacional chamado The Dark Side of the Moon e você deve ouvir esse disco. Olha aí, muito bem. Está aqui com a gente também ele que é o nosso cético do NHS, está aqui para refutar todas as teorias da conspiração, André Teixeira. Olá, pessoal. Fui abduzido por ETs, mas esqueci de bater uma foto, então não me peçam provas. Então, como eu já citei aí, hoje a gente vai falar sobre algumas teorias conspiratórias, suas informações. Vamos falar aquilo tudo que a grande mídia não fala pra gente. E você vai ficar aí julgando junto com a gente se é verdade, se não é, ou se é simples devaneio ou falta do que fazer. Então aperte o cinto, venha com a gente, entra no disco voador e vamos lá. Vamos definir conceito. O que é teoria conspiratória? O que é que define uma teoria conspiratória? Bom, eu acho que a teoria da conspiração é um plano muito... Assim, não pode ser uma besteirinha, né? Tem que ser tipo, ah, Coca-Cola usa rato e suas fórmulas. Tem que ter prova. Pra mim, a teoria da conspiração é isso. Você diz um fato grandioso que vai impactar no nível global e você não tem como provar aquilo. André, sua explicação não explicou nada. É porque as teorias da conspiração realmente não explicam nada. O André tá totalmente contra a teoria da conspiração. Cara, você é um cientista, você tem que estudar, não pode simplesmente negar. Vamos analisar, vamos pensar de mente aberta. Eu acho que teoria da conspiração, antes de tudo, ela contradiz uma informação dominante, não é isso? Certo. Ela investiga e levanta alguns pontos que possam comprovar ou tentar comprovar e ir de contra esse conhecimento vigente, mas ao mesmo tempo ela se anula por não poder comprovar essas contraprovas. Mais ou menos isso? É, faz sentido. É por aí. CQD? O que é CQD? Como queríamos demonstrar. Ah, tá. Exatamente. Aulas de matemática. A gente pode acrescentar mais uma informação aí, mais um critério ao conceito de teoria da conspiração, que é tentar desfazer uma informação que teria algum interesse. Sim. Né? Eu acho que toda informação, toda situação tem um interesse, a teoria da conspiração ela vem tentar desfazer essa informação e desfazer, e informar, explicar por que que foi daquele jeito, qual o interesse que havia por trás daquela armação, digamos assim. Eu acho que ficou preciso agora a definição. O homem foi à lua ou não? É uma pergunta capciosa. Cara, é uma pergunta capciosa, como eu falei, e eu não tenho uma resposta para isso. Apesar da gente estar gravando o NHS sobre teorias da conspiração, para mim, tanto é provável que o homem tenha ido à lua, quanto o homem não tenha ido à lua, também é provável. E muito pelo contrário. E muito pelo contrário ao mesmo tempo. Não, vamos lá. Por quê? Porque é o seguinte, eu acredito que o homem possa ter ido à lua porque ele tinha tecnologia suficiente, posto que ele se lançou na corrida espacial, foi uma das... grandes plataformas, um dos grandes elementos motivadores que o Kennedy lançou, né, que colocaria o homem na Lua até o final da década, e para isso eles teriam que sobrepujar a tecnologia dos russos, que já tinham lançado o primeiro satélite, já tinham colocado alguns animais em órbita. Então eu acho muito provável que o homem tenha realmente sobre a batuta, sobre o poderio tecnológico e econômico americano, chegado à Lua. Mas tem umas questões que não se resolvem e que a NASA nunca se preocupou em dirimir, né, sobre a ida do homem à Lua. Por exemplo, a gente fazendo uma pesquisa aqui, ele diz, ele pega o aspecto das estrelas, por que seria verdade que o homem não foi à Lua? Ele diz, nas fotos da NASA não se vêem estrelas. Como na Lua não há atmosfera, elas deveriam estar mais nítidas do que nunca. A verdade é que as estrelas foram apagadas das fotos. Isso evitaria que astrônomos, observando a posição delas, provassem que as imagens foram feitas na Terra. Ou então, foi tudo filmado no estúdio. Aí tem um contraponto. Por que é uma maluquice? Para fotografar objetos que emitem pouca luz, como estrela, é preciso expor o filme por um tempo maior ou usar um filme muito sensível. Por causa da alta exposição à luz solar e das roupas brancas dos astronautas, isso poderia queimar fotos históricas. E, assim, isso daí é só um ponto, né? Eles fazem algumas indagações sobre o jogo de sombras, né? Sobre o próprio material fotográfico que não resistiria ao calor imenso de lá, não teria tecnologia para isso daí. E implicam principalmente com o pauzinho da haste da bandeira, né? Para que a bandeira ficasse retinha. Com essa história do pau da bandeira, né? Pau da bandeira, aquele episódio do NHS que nós fizemos sobre a festa do pau da bandeira em Barbalha. Exatamente. Não, a história da bandeira é que a bandeira na foto, ela aparenta estar balançando, não é isso? É. E aí na Lua, como não tem atmosfera, não tem vento, então ela devia estar... Exatamente parada. Exatamente. É assim? É, parabéns. Olha aí. Aí por que eles dizem que seria uma maluquice? Ele diz que ela tinha hastes, duas nas extremidades, para mantê-la esticada. Porém, os astronautas não conseguiram armar a haste inferior e tiveram que esticá-la manualmente. O que se vê nas fotos, portanto, não é a bandeira tremulando, mas os vincos da dobra. E aí? Como não tem a resistência do ar, aí você vê aquele movimento como se estivesse flamulando, mas não é. Na verdade, está só dobrada, é isso? É, exatamente. Está amassado. Porque assim, quando ele vai fincar a bandeira, ele faz aquele movimento como se estivesse rotacionando assim, a haste da bandeira. Então, como não tem a resistência do ar, a bandeira parece que está tremulando ao vento, só que não é. É como se ela tivesse sido engomada, é isso? Tipo, mas se a bandeira estivesse toda amassada, dobrada, guardada no bolso. Isso. E aí, quando o cara abriu lá, ela simplesmente continua amassada. Exatamente. E como não tem resistência do ar nenhum, ela não teve nenhuma maneira, nenhuma força contrária para ela voltar ao estado original. Exatamente. E como eles não teriam conseguido montar a haste inferior, ela teria ficado assim. Agora eu me pergunto, como é que os caras tão bem treinados, preparados para pilotar um módulo lunar, um veículo tal, não conseguem montar uma haste na bandeira? Porque até o Sidney, que é fraco em trabalhos manuais, eu acho que conseguiria montar um hastezinho dessa daí, mas quem sabe lá as luvas, né? Não tinha como operacionalizar isso daí. Agora, o mais interessante é, existe um documentário chamado Room 237, né? Quarto 237. Esse documentário, ele é assim, um prato cheio para quem gosta de cinema e de teoria da conspiração, porque segundo ele, o Kubrick teria sido a pessoa escolhida para filmar a chegada do homem à Lua, ou para fazer uma representação teatral de uma chegada real, mas que precisava de uma imagem para que as pessoas acreditassem. Então isso daí teria sido filmado no deserto de Nevada. O Kubrick teria o conhecimento das lentes, do tipo de vidro, do tipo de ângulo, teria todo o know-how pra fazer isso daí, por ter filmado 2001. Uma curiosidade, em que ano que o homem foi à Lua? Supostamente foi à Lua? 69. E de que ano é o 2001, Odisseia no Espaço, o filme do Kubrick? 68, se eu não me engano. Foi na véspera. Muito conveniente, não? Rapaz. Conveniente o quê? O documentário ou a teoria? E já que você falou que em... o, O Homem Foi à Lua, apenas um ano depois de um filme tão grandioso e tão realista quanto 2001. Pronto, aí a parte mais começando a acreditar, hein? O 2001, ele não é um filme realista, não. Assim, ele tem vários aspectos técnicos, eles têm vários erros técnicos. Por exemplo, quando mostra a Terra lá do espaço, a Terra tem um azul pálido, porque até naquela época não se conhecia a Terra do espaço, né? E hoje a gente sabe que o azul da Terra é um azul bem escuro, né? Um azul bem tenso. Há controvérsias. Ele tem vários erros técnicos, né? Justamente pelo limite de conhecimento da época. Mas você pode provar que o azul da Terra é esse outro azul. Mas hoje o Google Earth tá aí pra isso. Pronto, mas aí... Seguinte, aquela guerra do Iraque que teve no começo da década de 90, isso começou a surgir algumas questões, discussões bem interessantes. Como é que você sabe que teve uma guerra lá? Isso é uma questão bastante... Mas deixa eu só fechar aqui o arco. Então, assim, quando o legal desse documentário lá do quarto 237, né, em bom português, é quando ele pega um filme do Kubrick, que é O Iluminado, que ele fez uma destruição total do livro do Stephen King. Há uma fala do Jack Nicholson dizendo que ele tem patrões, que ele não pode deixar aquele trabalho e que ele tem obrigações para com aqueles patrões, que não é do jeito que a esposa do Jack, né, que é o personagem do Jack Nicholson, que ela quer simplesmente ir embora e tudo. E assim, por trás da fala desses personagens e por trás de N elementos distribuídos ao redor do filme, como eu falo, esse filme é um prato cheio para quem gosta da teoria da conspiração. Ali é assim, a confissão do Kubrick para os fãs, para as pessoas que gostam de cinema e para as pessoas que se ligam nessa teoria de que ele teria realmente uma participação decisiva na filmagem dessa chegada do Homem à Lua. E esse documentário é de antes ou depois do Interestelar? Porque no Interestelar é que diz que... Não, é bem antes, é bem antes. É uma farsa, né? Pois é, eu também lembrei do Interestelar, porque ele fala isso, que era uma maneira de... que eles estavam gastando muito dinheiro com isso, que era a maneira dos russos desistirem da corrida espacial. Não, na teoria do filme era uma forma de quebrar a Rússia, né? Fazer a Rússia gastar muito dinheiro. Isso. E eles estarem só fingindo lá. Mas assim, tem um programa do Mythbuster que é um contraponto a esse documentário aí que você tá falando. Certo. Deve ter no YouTube. É um programa especial sobre o mito de que o homem não foi à Lua. Aí eles fazem várias experiências com base nas teorias da conspiração, né? Por exemplo... Ah, tipo o jogo de sombras. Aí eles mostram que só a própria geologia... Geologia não, né? Porque é na Lua. Em imunologia, sei lá o quê. Ele mostra que só o formato do solo lunar, as irregularidades, causa distorção na sombra, né? É só você projetar uma luz numa linha reta, depois com um buraco, que você vê a mudança de direção na luz, né? Isso. Aí, por exemplo, tem outro argumento dos teóricos da conspiração, de que a pegada do homem na Lua não poderia ter ficado tão bem definida, né? Porque a terra não estava molhada, né? Aí eles mostram lá, não, mas a poeira, a terra da Lua, ela é um grão bem mais fino do que o grão de terra que a gente encontra aqui na Terra. Então, o atrito condiciona formar essas pegadas mais bem definidas, né? E ele vai pegando cada um desses argumentos e eles vão fazendo teste, né? O Mythbuster é bem empírico, né? Certo. Eles vão mostrando as falhas nos argumentos, né? É muito bacana esse episódio. Pois é, eu acho tanto provável, como eu falei no começo, que ele tenha ido, quanto ele não tenha ido, tanto quanto ele tenha ido e tenha feito em estúdio algumas imagens pra tornar isso daí verossímil. Porque se não tivessem boas imagens, mesmo que ele tivesse ido, ia ficar a dúvida, né? Então, eu acho tudo provável. Não, a corrida a Lua, assim, ela se você analisar dentro do contexto político daquela época, ela faz todo sentido, né? Eram duas nações querendo mostrar superioridade, né? Também é porque, assim, a corrida à Lua foi a que ficou de longe mais famosa, mas na época também teve a corrida ao fundo do mar, né? Que o pessoal chegou às Fossas Marianas, que é o local mais profundo do planeta Terra, que não teve repercussão. Você não vê teoria da conspiração, o homem não foi ao local mais profundo da Terra. E assim, foram, se eu não me engano, 6 missões Apolo que pousaram, tiveram sucesso em a Lua, né? Apolo 13 deu aquele problema e eles voltaram. Não conseguiram. Mas seis missões Apolo conseguiram. Só um submarino conseguiu chegar às Fossas Marianas. Dois com o James Cameron agora, alguns anos atrás, né? E você não vê essas teorias conspiratórias contra as Fossas Marianas, né? Enfim, eu acho que a galera gosta de inventar mesmo essas histórias. É uma coisa que a gente, hoje em dia, por ser bem entendido, né, digamos assim, informado, a gente tem certeza que isso aconteceu. Mas se você for pensar, que eu tava citando a questão da guerra do Iraque, né? Certo. A mídia teve muita discussão, começou a se ter muita discussão, porque a guerra do Iraque, você apenas via aqueles flashes de luz, foi a primeira guerra televisionada. Mas tem até um filme, costumo sempre citar, que é o Mera Coincidência, com Dustin Hoffman, Robert De Niro, que ele faz justamente essa pergunta. Mas peraí, a gente tá vendo uma imagem num quadro, né, numa televisão, numa caixa metálica. O que é que garante pra gente que aquilo ali não foi criado, entendeu? Então, se você pensar dessa maneira, também, o que é que me comprova realmente, aquela velha história da, se você também pensar como hipnose. A gente nunca vai acreditar em hipnose, eu pelo menos não acredito. Por quê? Porque sempre eu vou ter na minha cabeça que aquilo é armado. Então, eu só vou ter certeza no dia que eu fui hipnotizado e alguém filmar e depois eu vi essas imagens e eu não me lembrar disso. Então, como eu não tenho como e a Lua, a gente tem que acreditar realmente no que as informações que chegam pra gente, entendeu? Em toda informação. A gente tá vendo nesse novo mundo da internet, né? O que é uma informação? Como ela pode ser manipulada, como ela pode ser mesclada, alterada e passada adiante da maneira como se deseja, não é isso? Isso. Eu tô entendendo o seu argumento, mas assim, existe uma diferença em acreditar no Flávio Puentes, né? Que aquele todo mundo... tava pensando nele. E acreditar na NASA, que, por exemplo, o GPS... Que não tem nenhum interesse econômico mundial. Não, tem, calma. Né? Eu acredito mais no Fábio Puentes. Pegou mas, pesado. Por exemplo... Inclusive, vamos convidá-lo para participar do NHS. Vamos fazer hipnose por áudio. O GPS que a gente tem no celular, ele só funciona porque tem 36 satélites orbitando a Terra e fazem uma triangulação e atrasam os horários com base na equação lá do Einstein, é igual a MC ao quadrado. Então, assim, tem uma diferença, não é... Ah, não acredito no hipnólogo, e também não tenho como acreditar na NASA porque eu nunca fui à Lua. Assim, o que se descobriu, os benefícios da astronomia e da astronáutica são muito evidentes pra gente. Nesse aspecto, eu não vejo como questionar. Não, você tá fazendo uma defesa apaixonada da ciência. Exatamente. Né? Daqui a pouco você tá defendendo a monarquia. Eu gosto muito da ciência, eu acho que a ciência é a coisa mais confiável que a gente tem por esses aspectos dela se auto-questionar, mas eu faço questão que ela se auto-questione. A gente não pode... É como um amigo meu que um amigo assim, estudava comigo e tal, que ele era pastor numa igreja, ele falava, rapaz, tu quer acabar com a discussão, tu diz assim, está provado cientificamente isto, aí pronto, aí meio que é um sacerdócio ao redor disso daí, que as pessoas desistem de argumentar. Exatamente. Mas há realmente grandes debates aí científicos que não chegam a nenhum ponto de interseção e que uma coisa vai estar muito certa e outra coisa vai estar muito errada, se bem que não existe muito certo e muito errado, ou tá certo ou não tá. Inclusive, porque eu aprendi com um livro que um amigo meu chamado André Teixeira indicou: Mundo Assombrado pelos Demônios. Mundo Assombrado pelos Demônios. Que nós não podemos acreditar em tudo aquilo que nos apresentam de primeira, né? Temos sempre que ter um pensamento crítico. Isso. Olha aí, viu? Você que tá criando um monstro também. Eu vou citar esse livro novamente hoje. Pronto, então, aproveitando o gancho aí do Mundo Assombrado pelos Demônios, eu tô aqui para falar da teoria da conspiração de que os aliens construíram as pirâmides. Ah, não. Aí é demais. Aí é coisa de History Channel. Mas eu só queria deixar bem claro que eu estou aqui para condenar essa teoria e não para propagá-la. Pois eu conheço alguns fatos, dados, informações a respeito das pirâmides que eu posso até citar aqui, que é uma das coisas que favorece esse ponto de vista aí dos pro-aliens. Por exemplo, pro-aliens. Pro-aliens. É o PPA, partido pro Aliens. Aliens, né? É o seguinte, eles dizem que as três grandes pirâmides estão alinhadas com o cinturão de Órion. Eles dizem... É, por aí. Aí eles que, dizem... Cara, quando fala assim, eles parece que é uma entidade. Como é que chama, cara? Os discípulos de Eric von Däniken, que é um cara que escreveu um livro, seriam os deuses astronautas, né? Então, esse povo tem quase uma exclusividade no canal History, que tem dia que você liga a televisão, meu amigo, é só aquilo. É os astronautas do passado. É só isso. Um aviso aqui pra History. History, melhore suas dublagens. Pô, tá horrível. E melhore então, seu conteúdo também, que o History já teve uma programação muito boa. Depois é que partiu pra aquele programa de vendas e esses programas de alienígena. Ficou basicamente nisso. Eles dizem que a pirâmide de Quéops. Eles dizem que sim. Eles dizem que sim. Eles falam que a pirâmide de Quéops divide a Terra igualmente na quantidade de massa e de água, certo? Como assim? Nossa. Como assim o quê? Dividir. Como assim dividir? A água e a massa. Entendi, não. Eu também não entendi nada. Eles a pirâmide dizem que divide a Terra em massa? Ele diz que a partir daquele ponto ali, se você cortar a Terra em determinado... em determinado sentido, você vai ter uma divisão igual de água e de massa de um lado para o outro, entendeu? E falam também que... Pois é. E falam também que a altura da Grande Pirâmide multiplicada por 1 milhão é exatamente a distância da Terra ao Sol, que isso não é aleatório. Não, mas essa história de alinhar com as estrelas não é um bicho de sete cabeças, não, porque os povos antigos já conheciam muito bem a astronomia, que na época era astrologia, né? Não tinha essa distinção. Assim, povos anteriores aos egípcios já... Liam signo, horóscopo. Eles tinham que conhecer bem o céu, porque era onde eles se baseavam em tudo, né? É pra onde eles sabiam o período que ia chover, o período que ia começar a plantar. Então, assim, eles tinham que conhecer o céu, não tinha opção. Era por ali que eles se baseavam pra tudo. Peraí, mas a gente tá começando lá pelo final. Vamos voltar aí do começo. Qual é a teoria conspiratória com relacionada às pirâmides? A teoria conspiratória é de que os aliens construíram as pirâmides do Egito. Stargate! E de onde é que vem esta bendita teoria? Rapaz, esse famigerado livro aí que já foi citado eram os deuses astronautas. Sentindo que o André tá implicando contigo hoje. Não, cara, eu tô só apresentando. Eu li o livro. Foi esse livro que popularizou essa teoria maluca aí, né? Mas... hoje, então, André é hater hoje. Mas assim, não faz o menor sentido, porque tem muito registro histórico de que os homens construíram, né? Os próprios hieroglifos lá, os próprios desenhozinhos egípcios mostravam o pessoal trabalhando, uma parte do processo, né? Da construção, eles desenharam, né? Os argumentos que ele usa é que acho que alguns alienígenas não tinham o que fazer, tomaram umas canas em Marte, vieram pra Terra por acaso, e aí não tinham o que fazer, rapaz, vamos brincar de Lego, vamos. E aí dois adolescentes alienígenas montaram as pirâmides do Egito. Pra quê? Ninguém sabe. Porque ele no Egito também não interessa. Talvez um projeto pra construir um condomínio aqui. Aí o dinheiro lá foi cortado. Eles, não, deixa esse negócio pela metade, vão ficar aqui mesmo. E vê que teve uma crise econômica, né, no país deles. No mundo deles. Mas assim, nesse livro, No Mundo Assombrado pelos Demônios, tem uma parte lá que o Carl Sagan fala que em algumas rochas, né? Algumas tinham até 6 toneladas, que eles assinavam tipo a vitória, né? Conseguimos transportar essa rocha enorme. Assinavam, né? Uma comemoração daquele feito, de pôr uma rocha. E eles quem, homem? Os trabalhadores egípcios. Ah, tá. Então, assim, o argumento que o Carl Sagan usa, se fosse um alienígena que pode teletransportar aquela pedra gigante só com um raio laser, né? Ou sei lá o quê. Por que é que eles iriam comemorar aquele esforço, né? Por que é que eles iam assinar numa rocha? Deu muito trabalho, mas conseguimos, né? Assim... Cara, são humildes, trabalhadores, comemorando após um dia de trabalho. Assim, agora, um outro argumento que os... que os teóricos citam a favor dele, é que não existe uma explicação racional, humana, de como as pirâmides foram construídas, né? Assim, na verdade, uma prova cabal de como as pirâmides foram construídas não existe. Existem hipóteses, né? Tem várias hipóteses. Uma delas é que foi construído uma rampa externa, não é? E à medida que ia subindo, eles iam subindo essa rampa externa, ao redor da pirâmide, né? Mas aí surge a pergunta, não, mas se eles fizeram uma pirâmide cobrindo, se eles fizeram uma rampa por fora cobrindo as pirâmides, como era que ele ia acompanhar para saber se ela estava alinhada, né? Realmente é um argumento forte. E já tem uma teoria mais nova, que eles foram fazendo uma rampa interna. Então eles iriam construindo por dentro e por fora você ia acompanhando o alinhamento dela. Eu já vi algumas teorias dizendo que simplesmente é porque a pirâmide é a maneira mais fácil de você construir um objeto alto, né, não? É, uma base larga e um cume estreito, né? Não é à toa que foi desenvolvido em várias civilizações, né? Aqui na América Latina tinha também, os maias construíram, né? Pirâmides. É, mas as pirâmides dos maias eram pirâmides muito bonitas, mas de preguiçoso. Eu acho mais bonitas as maias. Era aquela escalonada, né? É, porque aquela colar, meu amigo, é fácil de fazer. Faz aí um em Maranguape. Eu vou fazer. Na Praça da Matriz? Eu vou fazer na Praça da Bíblia, pra chocar a galera. Tem também umas pirâmides no Egito, que ela começa bem íngreme, né? E aí os caras viram, pô, não vai se aguentar de pé não isso aqui. E aí no meio da construção, eles suavizam o ângulo da pirâmide, né? Aí você pensa, pô, se ali uma espécie tão avançada, porque iria cometer um erro tão bobo, tão besta, né? Todas essas teorias que dizem que civilizações do passado foram ajudadas ou tinham interferência de seres de outro planeta, ou de viajantes do tempo, né, que eles chamam de temponautas, que seria o próprio ser humano voltando para interferir nessas civilizações, essas teorias partem do pressuposto que esse povo não teria um conhecimento técnico para fazer isso daí. E assim, é uma premissa meio fraca, eu acho. É, você está subestimando a capacidade humana, né? Exatamente. Eu subestimo a capacidade humana, é por isso que eu acho que ele também não foi a lua. Muito bem, mas essas teorias de vocês aí estão muito fracas. Agora vamos falar de uma teoria, realmente uma verdadeira teoria conspiratória, que essa aqui eu acredito piamente, que é a lenda da morte do Beatle Paul McCartney. Você já ouviu falar dessa lenda? Como assim, cara? Eu fui pro show dele no ano passado, no você Castelão. Você acha que foi pro show dele? Na verdade, você foi pro show do sósia dele. Matrix. Matrix, seguinte, ó, em 1966, logo após o lançamento do álbum Revolver, que coincidentemente foi a época que os Beatles pararam de excursionar, segundo eles, né, segundo os empresários, era em virtude das dificuldade de tocar ao vivo, os arranjos cada vez mais complexos e inusitados das músicas que eles estavam fazendo, mas na verdade o verdadeiro motivo era porque em 9 de novembro de 1966, após colidir no cruzamento, Paul McCartney veio a falecer num acidente de carro. Não, cara. Foi, exatamente. Não. E neste acidente, ele ficou totalmente desfigurado. Olha, alguns dizem que ele foi decapitado, né, no acidente. E na época não tinha DNA, né, pra você tentar identificar, fazer a identificação do corpo e saber realmente quem era ele. DNA sempre existiu. Desde que existe vida. Daqui a pouco ele vai dizer como foi a lua. Naquele tempo não existia teste de DNA. Não tinha um ratinho ainda. Então foi o que fizeram. Pegaram um cara que tinha uma descendência, uma origem anglo-escocesa, chamado William Campbell, pra ser o sósia do Paul McCartney. E aí, a partir daí, ele começou a substituir. E aí, começaram a surgir na imprensa essas notícias, e a banda começou também a meio que entrar na onda, começou a soltar algumas pistas de que isso poderia poderia ser verdade. Então tem alguns indícios aí, principalmente nas capas dos discos, de que realmente o André não foi a um show do Paul McCartney, foi a um show do sósia do Paul McCartney. Vocês querem saber quais? Não, então peraí. Então primeiro eu posso ir no Decon e pedir meu dinheiro de volta. Eu fui lesado. Depende, se você tem que ter provas. Tem que ter provas. Não vai com as provas dessas aí, igual que tu então disse que o homem foi na lua, não. Aí. Eu quero as provas aí, que é porque eu quero pedir meu dinheiro de volta. Pronto, vou lhe ajudar. Seguinte, ó. Se vocês puderem acompanhar, e ouvintes também, entra na internet aí e vai acompanhando as capas dos discos. Na primeira capa que começaram a soltar algumas pistas, foi no Rubber Soul. Que essa aqui é essa pista até que é fraquinha, mas vamos lá. Que nesse disco, os Beatles, na foto da capa, eles ficam olhando pra baixo. E aí, dizem que como se os Beatles estivessem olhando para a sepultura do Paul McCartney. E nessa capa também eles estão de cabelo comprido, que é para esconder o rosto, né, do sósia, para não ficar tão aparente que é o sósia ali no lugar do Paul McCartney. Mas isso aí é fraquinho. Vamos para as mais contundentes provas. Na capa do Revolver, na gravura da capa, tem uma mão aberta sobre a cabeça do Paul. Em algumas culturas, uma mão aberta sobre a cabeça é uma maneira de abençoar as pessoas, principalmente as que morreram. E aí isso vai se repetir em alguns discos mais à frente. É uma capa preto e branco? É uma capa preto e branco. E você sabe por que é essa capa preto e branco? O luto? Luto. Não, mas na verdade não é nem preto e branco, é porque é uma capa de desenho. Porque, como eram sons, eles fizeram capa de desenho pra não ficar tão evidente assim. Não, então se fizeram desenho pra disfarçar, então com o tempo o sósia foi ficando mais parecido, é? Porque no show, claro que igualzinho. Foi. Porque as plásticas, as técnicas de plástica, cirurgias plásticas foram evoluindo também, então... Ah, entendi. O que mais aqui, ó? A gente já falou, né, que ao invés de foto, a primeira vez foi desenho, mas o principal disco, que onde tem algumas evidências, é no Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Vai lá, Rocha. Essa capa é muito tosca, bicho. Mas, na verdade, a capa toda já é um negócio funeral, né, cara? É um funeral, é um negócio muito doido. O que mais? E tá vendo que um dos arranjos de flores aí... Foi um desenho de um baixo, como se fosse um baixo. Lá embaixo, né? É, exatamente. Debaixo das letras L, E e S. Isso. E ele é virado no sentido em que o Paul tocava. Que o Paul, vocês lembram, era canhoto. Canhoto. O sósia também. Não, o sósia eu não sei se ele era canhoto, mas ele tinha que colocar o baixo naquela posição, né? Pra poder passar bem. Uh-huh. Abaixo do nome Beatles aparece uma descrição feita com flores amarelas onde se lê Paul D. Estão vendo uma coisa aí de poder? Não, mas eu tenho medo dessas coisas. Não vou procurar muito, não. Mas a pergunta é, se há uma teoria da conspiração, por que é que os caras que produzem o produto Beatles, disco Beatles, iam botar as dicas disso daí? Pra gerar buzz, cara. A gente tava vendo que eles... Você tava gerando mídia, tava fazendo eles vender mais discos, então eles tava... Nem revelava o mistério todo, mas também colocava mais coisa ali pra atiçar a curiosidade e aumentar a fama. Agora, tu sabe que tem um disco dos Engenheiros do Havaí, que não tem nada a ver com os Beatles, que se você... tocasse ele de trás pra frente, que nem o do Zé Ramalho. Que nem o da Xuxa. É. Não, isso é. Diz que é fato mesmo, eu nunca fiz, não, mas disse que saía ele, a voz do Humberto Gessinger perguntando: ei, rapaz, o que é que tu tá procurando aí? Essa aí é verdade. Por que é que você tá girando esse disco ao contrário? Alguma coisa assim. Se isso foi intencional, deve ser uma trabalheira desgraçada, né? Tecnicamente falando. Mas eu volto na capa aí do Sgt. Pepper's do Beatles. Olha na letra T de Beatles. Tá vendo essa bonequinha aí? Tô vendo. Essa aí é uma estatueta da Shiva, que é a deusa hindu da morte. E olha pra onde é que ela tá apontando. Tá apontando pro Paul. Mas ela tem um bocado de braço, macho. Inclusive, ela tá apontando pra outras pessoas na capa que também já morreram. Vamos ver aqui outra capa. Essa capa é muito feia, cara. Eu tenho medo dela. Né? Parece que tem uma história de que na capa do Abbey Road, só ele tá de branco, né? Os outros estão de preto. Tem uma... É. Tem essa exatamente. Ele não tá de branco, cara. Ele tá descalço. Quem tá de branco é o Lennon. Ah, pronto, é isso mesmo, né? Ele tá descalço e parece que tá com cigarro na mão. Tem um tá com cigarro na mão. É o seguinte, eu vou falar pra vocês qual é. Nessa daí, ele é o único que tá descalço. Isso. Porque na Inglaterra os mortos são enterrados descalços. Em algumas regiões, ele tá com cigarro na mão, só que ele tá com cigarro na mão direita. E o Paul. Era canhoto. Sim, quando eu fumo eu boto cigarro na mão esquerda. Eu não sou canhoto. Não, mas depois dessa aí do cigarro eu fiquei mais longe de recuperar o meu dinheiro. Eu quero argumentos pro. Cara, nesse tanto eu quero reaver esse dinheiro. Eu já dei mais argumentos do que se o homem foi pra lua. É verdade. Tem uns que são viagem aqui, né? Lennon de branco apresentaria Deus ou Jesus Cristo, povo, cadáver, Jorge Coveiro. Aí, falando mais das letras... Tem as letras lá atrás, né? LMW. LMW significa Linda McCartney Widow, ou seja, Linda McCartney viúva. E embaixo, né, tem o 281F, supostamente referindo-se ao fato de que McCartney teria 28 anos se estivesse vivo. 28 if alive. Ah, legal, cara. Gostei. Essa é bem feita. Está aí uma teoria da conspiração de vergonha. Gostei. Já ouvi falar na teoria conspiratória das copas. Ah, essa daí é mais verossímil. Mas eu conheço uma interessante. Tanto Brasil e França, né, da final de 98. Essa daí eu acho mais verossímil, sabia? Porque é o seguinte, eu já vi alguns jornalistas comentando que na época da Copa do Mundo eles estavam vivendo um momento muito parecido com o que se viveu aqui em 2013, que era de... Assim, quando em 2013 tinha um clima muito negativo contra a Copa, por conta dos estádios, por conta de corrupção e coisas mil, segurança, etc., e coisas que o povo estava reclamando que não tinha mais que ia ser feita essa Copa aqui, na França eles viviam um momento muito parecido, porque tinham vários... Tinha quase que uma greve geral na França. Eu ouvi o próprio... Mas a França é assim basicamente desde a Revolução Francesa. Sim, é. Pronto. Mais uma razão para corroborar esse argumento pró-teoria da conspiração. Porque o que começa acolá não fica acolá. Né? Ele se propaga pela Europa, por outros locais, como foi a própria Revolução Francesa. Então, assim, eu já ouvi de jornalistas em programas de rádio e tal, falando que eles tiveram que carregar a bagagem do aeroporto lá, do momento de sair do avião, até o local onde tinha um carro para fazer o traslado dessa coisa. E o pessoal dizia: rapaz, como é que pode? Vocês aqui estão em greve e tá tendo uma Copa. E dele: meu amigo, a Copa é pro mundo, a gente tá lutando aqui para melhorar as condições da vida da gente e tal. Então, assim, existe um clima muito pesado no ar. E, assim, o retrospecto, né? A França vinha de 40 e tantos jogos internacionais que ela não perdia para ninguém. E o Brasil já perdeu na fase classificatória para a Noruega, tomou uma virada de 2-1. Então, assim, o time da França seria mais consistente e tal, e aí teria uma mãozinha invisível e ajeitando a final da Copa do Mundo para que a França ficasse feliz e o povo esquecesse do pão e colocasse em primeiro lugar o circo, né? Outra teoria da conspiração em relação às armas químicas no Iraque, vocês acham que tinham ou não? Acho que sim. Ah, se existiriam lá a produção de... Armas em destruição, sim, de massa. Que foi o argumento que os Estados Unidos utilizou para poder invadir o Iraque. Não encontraram não, né? Não encontraram. A dúvida é essa, será que existia? Muita gente fala que foi só uma desculpa para poder ter a compreensão, né, o apoio mundial, para poder eles fazerem essa invasão, mas na verdade os interesses são outros. Interesses políticos, estratégicos, localização e petróleo também. Mas se existisse uma teoria da conspiração, eles inventariam lá essas fábricas e não trariam a público que elas não existiriam. Seria o contrário. Mas não, acho que não foi o governo americano que trouxe que não existiria, que não existiam essas fábricas. Depois que tudo, que eles invadiram tudo, mataram Saddam Hussein e tal, aí chegaram lá e, nós não conseguimos achar indícios realmente efetivos que existia. Depois que já foi feito o negócio todo, entendeu? Se você fala isso antes de invadir, não vai ter o apoio popular e não vai conseguir. Não, até aí tudo bem. Não, até aí tudo bem, mas o que eu tô dizendo é o seguinte, porque pra ter uma teoria da conspiração tem que ter o fato conspiratório, a imagem, tem que ter aquela prova falsa, né? Aquela evidência. Então, assim, eles teriam que fazer lá o teatro, a parada todinha, dizendo que tem aquilo, e alguém viria a público dizer que aquilo é falso. Essa questão da guerra do Iraque, o que o Clay tá falando é justamente isso, né? Não teria uma prova para contrapor a informação vigente. Então ela não seria uma teoria da conspiração. Porque, assim, se você falar numa teoria que diga, por exemplo, que o Paul tá morto, você tem que ter aqueles pontos que ancorem aquilo acolá na realidade. Indícios deixados em algum lugar, ou o filme do Kubrick, né, dirigido É o filme do Kubrick, a partir do livro do Stephen King, que é um discurso em algum lugar que pretenda ser um metadiscurso, não adequado só àquela situação, mas como se fosse uma confissão de alguém no outro momento. Isso daí seria a teoria da conspiração. Entendi. Com relação ao World Trade Center, você já ouviu falar alguma teoria da conspiração? Muitas teorias, né? As teorias mais fortes são que não foram uma farsa, né? Que pelo menos o atentado ao Pentágono não teria sido feito por um Boeing, teria sido feito por um míssil, por conta do tipo de destruição que foi provocada ali, que não teriam circuitos, imagens feitas por circuitos externos mostrando esse avião e coisas relacionadas ao aspecto perístico, como é que fala? Da perícia lá, ao aspecto técnico da explosão. Pericial, sei lá. Pronto, pericial, isso daí. Obrigado, André. Não, a respeito dessa história do World Trade Center, tem um filme, não sei se vocês conhecem, é o Zeitgeist. Zeitgeist, eita, me soletra aí. É Espírito do Tempo em alemão. Eu também não sei alemão, não. Mas só botar Espírito do Tempo em alemão no Google Tradutor que ele vai achar a palavra, Zeitgeist. Aí, esse filme, ele é um filme dividido em três partes. E esse filme diz que toda a humanidade, ela é baseada em mentira. Toda a civilização humana é baseada em mentira. Fala, meu Deus. E aí ele parte... Esse filme, ele trabalha com três teorias. Uma é de que as religiões são todas farsas, né? Não existem deuses, tarará. A segunda é a do World Trade Center. Foi por isso que eu lembrei do filme. Diz que foi uma farsa para os Estados Unidos atacarem e financiar a indústria bélica, que financiava a campanha do Bush, né? E a terceira é de que o dinheiro... também é uma farsa, né? O dinheiro é uma farsa? Como assim? É, o dinheiro é uma coisa que a gente acredita que não existe. Cara, essa eu passo dinheiro... o dia contando dinheiro, amarrando dinheiro. Apesar desse filme... Pô, explique-se direito, estão os ouvintes vão pensar que tu é milionário, pô, tio Patinhas. Eu trabalho em caixa de banco, então é muito complicado isso daí, pô. Zeitgeist significa espírito de época, espírito do tempo ou sinal dos tempos. Zeitgeist é o conjunto do clima intelectual e cultural do mundo numa certa época ou as características genéricas de um determinado período de tempo. Isso é interessante, viu? Vou ler mais a respeito. Pode explicar muita coisa, realmente. Pronto, então assim, apesar desse filme eu não gostar, eu não sou de muito da teoria das conspirações, como vocês já perceberam. O Chris faltou hoje, mas mandou o André Hater no lugar dele. Mas assim, tem uma coisa que procede nesse documentário, que é exatamente a história do dinheiro, que eu li no livro, eu li ele há pouco tempo, é o Sapiens, é um livro excelente, recomendo demais para vocês e para os ouvintes aí. Sapiens, uma breve história da humanidade. E ele diz exatamente isso, que todo o sistema financeiro, ele se baseia numa crença coletiva. Você acredita que aquele papel ali tem aquele valor. Né? E ele cita uma coisa muito interessante, que é o seguinte... Mas tem um nome para isso daí, André, desculpa. Mas então não parece aí convenção as pessoas. Isso, exatamente. Tudo é uma convenção coletiva. Mas não, mas de convenção pra mentira, eu acho que é meio. Não, mas veja bem. Ele não chegou na mentira ainda, não. Veja bem, a coisa. Ele vai mentir, é? É, vai mentir agora. Não, é um pouco mais profunda a situação. Eu vou dar o mesmo exemplo que ele deu no livro, certo? Você imagina três pessoas: um banqueiro, um pintor e uma empreendedora. Certo? E o banqueiro tem 0 centavo no banco, a empreendedora tem 0 centavo e esse pintor tem $1 milhão. Certo? Então, esse cara, esse pintor, ele deposita o dinheiro dele no banco, $1 milhão. Nesse nosso mundo aqui, que a gente está citando, só existe esse $1 milhão, certo? Certo. Ele deixa no banco $1 milhão. Essa empreendedora vai abrir uma padaria, ela vai no banco fazer um empréstimo de $1 milhão. Então, essa mulher tem $1 milhão, ok? O banco tem o crédito de $1 milhão, que essa mulher vai pagar para ele, e o cara tem o crédito de $1 milhão. A gente está falando de 2 milhões aí, mas só existe $1 milhão na jogada, entendeu? Aí vamos supor que no meio da obra, a mulher, não, eu vou precisar de mais dinheiro. Ela, o que é que ela vai fazer? Ela vai pedir outro empréstimo no banco. Só que o banco tem zero, né? Que um milhão que ela tinha, ela deu pra mulher. O banco vai dar outro milhão, ela vai chamar o pintor faz o serviço e cobra um milhão, entendeu? Então a gente já tá falando de 3 milhões e, na verdade, só existe um milhão. This is madness! Pelas leis financeiras dos Estados Unidos, os bancos podem repetir isso 7 vezes. Ou seja, para cada um real que existe, para cada um dólar que existe, outros 7 dólares não existem. Entendeu? Para mim, me parece... O que ele diz é o sistema financeiro, ele não existe. Ele trabalha com uma coisa que não existe. Entendeu? Deu para entender pelo exemplo aí? Não, deu, mas parece aqueles argumentos falaciosos, porque você pega um milhão, aí passa do C pro A, o A passa pro B. Mas aquelas pegadinhas que no cálculo de volta não, sempre falta um real. Mas, não é pegadinha, não é nada. Isso é regulamentado pelo sistema financeiro de cada país. Não, tudo cada bem, banco, mas... ele pode emprestar um dinheiro que não existe, entendeu? Isso não é pegadinha, é uma coisa regulamentada. Porque cada banco pode emprestar tantas vezes o valor que ele dispõe não tem. Em caixa, o dinheiro que é dele. Isso, exatamente. Mas não é que aquele dinheiro não existe, ele pega de outras pessoas e repassa. Mas ele tá dando um crédito que ele não tem, tá entendendo? É com base na confiança. É. Assim, não é nem isso, você tem que ter um lastro, né? Sim. Se ele tem um milhão em caixa, ele pode emprestar um milhão, ou nos Estados Unidos, 7 milhões. Pronto, é isso, mas ele tem que garantir, no mínimo, se acontecer uma catástrofe, o banco quebrar, ele tem que ter em caixa, vivo, dinheiro vivo lá, tantas vezes o dinheiro que ele emprestou. Mas é que tá, não tem esse dinheiro. A questão é essa, não tem esse dinheiro. É uma coisa fantasmagórica, né? Não, o dinheiro não é dele, mas o dinheiro existe. Não, não existe. Existe, ele pegou e repassou, mas o dinheiro não é dele. Ele repassou o mesmo dinheiro 8 vezes e ele só tem uma. Mas ele vai ter um ativo de prédios, de marca, de... Ele vai ter alguma garantia, é tipo a CVM. A CVM no Brasil, que é a garantia que ele tem é a credibilidade, né? Não, mas ele tem ativos de máquinas, de nome, de prédios, de propriedades que vão ser dados como garantia. E no caso de uma quebra de um banco assim, esse daí vai para a justiça e a justiça vai pagar aqueles credores em longos e longos prazos. É assim que funciona. Esse é um ponto de vista muito interessante, assim, que todo o sistema financeiro, ele é baseado numa crença coletiva. Sim. Por exemplo, aqui no Brasil, se você tiver uma moeda de 1 centavo, você vai conseguir adquirir uma coisa de 1 centavo, mas o valor para se produzir uma moeda de 1 centavo custa 5 centavos. Mas como o valor implícito daquela moeda é de 1 centavo, você só vai negociar com ela 1 centavo. E a moeda de 1 real, para se produzir uma moeda de 1 real, é 1,30. Aí você não vai conseguir vender uma moeda de 1 real por 1,30, entendeu? Bem, hoje nós falamos aqui sobre algumas teorias conspiratórias muito bacanas, outras nem tanto, mas é legal aí pra gente pensar. Quem quiser pesquisa mais na internet, a gente vai deixar alguns links que a gente falou aqui. E Clayton, você tem algum livro aí pra indicar pros nossos ouvintes? Eu tenho um site que é esse, o teoriadaconspiração.com.br, que tem muitas teorias da conspiração. Tem um site chamado A Fraude do Século, onde os seus criadores tendem a provar por A mais B que o nosso amigo André Teixeira está totalmente errado, certo? Beleza. Tu tinha um livro para sortear para os nossos ouvintes também? Tenho, mas antes eu gostaria de fazer uma provocação. Sidney. Não, Sidney, você não, André. O André é um homem solteiro. Opa. André, qual foi a maior loucura que você já fez para chamar a atenção de uma garota? Rapaz, eu dei uma volta na contramão na Praça Portugal. Que beleza. Olha aí, e deu certo? Qual horário? Era, acho que 2, 3 da madrugada, mais ou menos. Que beleza. E funcionou? Rapaz, funcionou em parte. Como até é certo isso? Ponto, até certo momento. Se vai entrar no detalhamento da vida moral do rapaz. Não, eu quero saber se funcionou. Digamos que sim. Pegou. Pronto, é o seguinte. Então, tem vamos lá. Mais um motivo da pergunta aí que eu não entendi o que é. É o seguinte, no dia 30 de março de 1981, 69 dias após Ronald Reagan ter assumido a primeira presidência, na primeira vez que ele foi eleito presidente dos Estados Unidos, ele foi alvejado por um rapaz chamado John Hinckley Jr. A motivação: esse rapaz atirou no presidente americano simplesmente porque queria chamar a atenção da atriz Judy Foster. Nossa, bacana. E o que é que isso tem a ver com você, ouvinte do NHS? Tem a ver que quando esse rapaz, este meliante, foi descoberto pela polícia, ele estava lendo um livro. Que livro era, André Teixeira? O Apanhador no Campo de Centeio. Meu garoto. E é esse livro que nós estaremos sorteando. Quando é, em si, né? Que a gente vai sortear. A gente vai sortear? Como é que você quer fazer? Qual a sistemática? Ah, mesmo de sempre. Como é que a gente faz? Normalmente, ou a gente faz algum sorteio pelo Instagram, ou pede para os ouvintes mandarem um e-mail com alguma mensagem, alguma charada, algum desafio. Pronto, a mensagem poderia ser essa. Qual a coisa mais doida que você já fez para chamar a atenção de alguém em que você depositava sua paixão, admiração, né? Amor. Vai ser bem clássico de programas de rádio. As melhores respostas ganharão. Aliás, melhores não, que é só um livro, né? Peraí, senão quero. É só um. É isso aí. A melhor resposta escolhida pela nossa banca competentíssima vai receber em casa um livro, O Apanhador no Campo de Centeios. Então, manda aí para participar. E-mail para podcastnhs@gmail.com, beleza? É isso aí, galera. Não se reprima e diga que loucura você já fez. A loucura mais legal vai ficar eternizada aqui no NHS para sempre. Então, toca! Ali hoje, durante o nosso episódio sobre teorias conspiratórias, a gente escutou de fundo aí a banda Janeway. Um soldadão de peso me pegou pelos cabelos. É uma banda sensacional de Fortaleza. Ela é bem novinha, tem só uns 2 anos, mas já tem bastante punch e tutano na veia. O Chris falou pra gente uma vez que saiu do show deles parecendo uma lagartixa subindo pelas paredes. É cool, é sexy, é legal. A banda Janeway é formada por George Alexandre na voz, João Luiz baixo e guitarra também, Augusto Viano na guitarra, Nielsen Bruno na bateria e Caio Viano na guitarra e sintetizador. A banda lançou recentemente um EP chamado Fruto do Pé, e você escutou aí durante todo o episódio do NHS. Banda excelente, a gente vai deixar o link aí no nosso post para você conhecer mais da banda Janeway. Então, toca! Você, se quiser falar com a gente, já sabe os nossos contatos nas redes sociais. E-mail, você pode mandar e-mail para podcastnhs@gmail.com. A gente também está no Instagram e no Twitter, no @podcastnhs. Também no facebook.com/podcastnhs. Também a gente coloca alguns áudios lá no YouTube, certo? E se você quiser escutar todos os episódios anteriores, você entra no nosso site no podcastnhs.blogspot.com. Ah, e também uma maneira muito prática de escutar os nossos podcasts é assinando o feed no seu smartphone, no Android, no iOS. É só entrar lá. No iOS já tem o aplicativo nativo, eu acho que o Android tem também, né, André? E aí, mas você entra lá, baixa um aplicativo, procura lá Podcast NHS, assina, e toda vez que sair um episódio novo, você vai ser avisado para escutar lá. Beleza? Olha aí, rapaz, beleza. Beleza, então é isso. Valeu, galera. Obrigado. Lembra que toda terça-feira tem episódio novo do NHS no nosso site. Então é isto, pessoal. Obrigado. Até a próxima terça e tchau. Ó, indo aí pro Yellow Submarine. Adivinha o que tem em cima da cabeça do Paul? Chifre? tem uma mão, só que nessa mão aqui tá mais o cara fez um chifrinho de metal. Caraca, eu não tinha reparado não que o cara faz um chifrinho metal nessa capa. O Paul é quem aqui? Olha isso aí, é um símbolo de Satanás, ou seja, ele foi pro inferno. Inclusive, se reparar, tem várias vezes esse símbolo, ó, tem as nuvens apontando, tá vendo? Tem aquele cara lá atrás com a cartola. Ó, tem o John Lennon que tá fazendo o símbolozinho do chifre, tá vendo? Calma, mano, da espera esquerda. Aí. Eita, mano, você tá ficando com medo, cara. Nothing is real. Estou mais perto aí do meu. O André tá igual o Chicó. Fico rico, fico pobre. Igual o João Grilo.